taca fogo na marufa. Essa que é a vibe, certo, mano? Castup na produção. Bocão tacando fogo no raga. Yeah.